cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se eu fosse um livro aberto, nunca te iria contar a história de um futuro incerto que todos nos querem dar. E o pior é que o futuro é ser herança em testamento. Não vivo atrás do sol posto, é o fruto do momento. É a moda da estação, o jeito de parecer o bem, garantir o quintalinho sem saber de mais ninguém. É o tempo do iPad, tudo tem aplicação, mas no Google não se encontra para isto a salvação. Oh não. Rádio Boa Nova. Queres ser influenciador? Estás nas redes sociais, fazes umas macacadas e atuas nos festivais. Comes visualizações 7 dias por semana. Queres ter zeros à direita e um carro topo de grana. Fazes músicas a metro, és mais um plastificado. Não importa o conteúdo, queres é reinar no mercado. És um fã do vale tudo, gostas de competição. Pisaste os outros, que se lixe, tens de ser o campeão. Saber disso, nas redes para alimentar. Entre as guerras do Oriente e as loucuras do tio Sam, vais tirar mais uma foto para pôr no Instagram. Oh não! Oh não! Oh! Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E uma vez mais temos uma estreia. É grato quando podemos dizer que ao fim de 15 anos de Caso Fazem, Caso Tocam, apenas interrompido agora para esta altura desta pandemia, ainda continuamos a ter estreias de pessoas que nunca estiveram connosco. E é o caso hoje do Ruben Portinha, portanto, que andamos aqui de destaque na Boa Nova, com este seu Tinha de Arriscar. Pois bem, mas como vos habituámos, quando falamos de alguém, é sempre grato saber que temos, ainda que seja via telefone, o interlocutor para falar então do seu projeto. Portanto, antes de mais, bem-vindo aqui à Zona da Serra da Estrela, Ruben. Muito obrigado, obrigadíssimo pelo convite. É um gosto estar aqui. Muito obrigado. Ora bem, estamos a ir para o lado do Pinhal Novo, não é? Portanto, de algum modo, atravessamos aqui a Zona Centro, não é? Com dois polos. E para falar de um trabalho que tem muito o seu dedo. Quando digo que tem muito o seu dedo, acima de tudo, porque a própria escrita é uma componente que está aqui subjacente neste Tinha de Arriscar. Mas a primeira pergunta que se impõe é precisamente este Tinha de Arriscar. De algum modo tem a ver com as vicissitudes do lançamento do próprio disco, que esteve para ser apresentado ao vivo e por desta também pandemia foi adiado, sendo que, ao que nós julgamos saber, ele já foi apresentado agora sim até 14 deste mês de novembro. Portanto, em relação a isso, o espetáculo era para ter acontecido no dia 14 de novembro em Pinhal Novo, que não é propriamente a minha terra de residência, nem de naturalidade, mas era a terra, de facto, que iria acolher aqui o concerto de apresentação do álbum com o público, porque o álbum foi apresentado online no dia 2 de outubro. Infelizmente, as contingências atuais não nos permitiram fazer o concerto nesse dia. Ele irá acontecer ainda em data a definir. Infelizmente, não aconteceu. Mas, respondendo à questão, sim, o tinha de arriscar também tem a ver com estas... Com tudo o que se tem passado atualmente, se bem que o título do disco foi escolhido antes de tudo isto. Portanto, o álbum já estava praticamente todo gravado antes da primeira fase de confinamento, cá em Portugal. E tem a ver, essencialmente, com várias coisas. Uma delas é o facto de ser o meu segundo álbum. Nós temos sempre aquela barreira psicológica do segundo álbum, não propriamente pelo maior ou menor sucesso que o primeiro tenha feito, não é isso que está em causa, mas é aquela fase em que nós perguntamos, ok, então agora por onde é que eu vou? Aquela fase de subir mais um degrau, que é sempre um desafio muito grande. Mas eu senti exatamente isso, que tinha de arriscar, que quero fazer o meu percurso na música, portanto tinha de arriscar em ir para um segundo disco. Depois também o facto de, neste álbum, ter apostado um pouco mais em algumas componentes que queria que evoluíssem em relação ao primeiro, desde logo a própria composição dos temas, a fase de pré-produção, portanto aquela fase que nós passamos antes de ir para o estúdio gravar, e depois tudo o que está à volta, desde a fotografia ao grafismo, passando pela promoção do disco, passando, enfim, aqui por uma série de coisas, mesmo o próprio local onde o disco foi gravado. Este disco foi gravado nos Prime Time Studios com o Henrique Macedo, e para nós também foi uma evolução em termos sonoros, em termos de mistura, de masterização, mas isto tudo não é antes primor do primeiro disco, porque o primeiro disco foi o que fez sentido na altura e o que foi possível na altura. Simplesmente é um caminho de evolução e são passos em frente que nós vamos dando, e espero que seja assim também do segundo para o terceiro álbum. Agora, obviamente, que lançar um disco numa altura destas em que, especialmente no setor da cultura, é um dos que mais têm sofrido com esta situação toda, obviamente que é sempre um risco, mas eu acho que dentro do patamar onde eu ainda me encontro, portanto, eu estou digamos que à procura de afirmação, à procura do meu espaço também na música nacional, eu acho que as coisas têm corrido bem. Sem razão, o homem dorme sem noção, sem razão. Sem razão, há guerra e fome pelo chão, sem razão. E quem errou quer sair impune, quem falhou já lavou daí a mão. Sem razão, o fogo queima sem perdão, sem perdão, sem razão. E com razão, a terra grita de aflição, de aflição, com razão. E quem errou quer sair impune, e quem falhou já lavou daí a mão. Uh. relação a alguma realidade, já tem 3 anos, não é? O tempo passa muito rápido, não foi destaque aqui na Boa Nova, na altura não teve sequer acesso a ele, mas eu assumi há pouco, erradamente, que Pinhal Novo seria a sua origem, acho que foi aí que eu percebi que seria apresentado, precisamente, e ficamos a saber agora que não chegou a acontecer. Então pergunto-lhe, de facto, qual é a sua raiz, estão aonde? Sim, eu na verdade nasci em Cascais, sou natural de Sintra, e neste momento vivo em Lisboa, portanto temos aqui esta, estas três zonas que eu gosto muito, que estão presentes e fazem parte da minha vida e do meu crescimento. Muito bem, mas também escolhi eu para apresentar Palmela, que também não é, que é uma zona muito bonita também do nosso país, efetivamente. Sim, sem dúvida, e onde eu tenho vários amigos e de facto a Câmara de Palmela, o Auditório Municipal, tinha as portas abertas para nos receber, não só a mim como ao resto da equipa, e para receber o disco. Infelizmente não foi possível ainda, mas como disse há pouco, há de acontecer este espetáculo, e nós já temos muitas saudades do público, de estar com o público à nossa frente. Ora, a edição deste Tinha de Arriscar tem de facto esta vicissitude que já há pouco falou, da apresentação, etc. Mas que como disse, e bem, o tal segundo disco. Após o dia da música, muitas vezes o segundo disco tem aquela vertente de perceber qual é o caminho musical que o autor escolhe. De algum modo para que, quando se ouve uma música, se saiba à partida que isto é Ruben Portinha. Sentiu essa pressão no momento em que estava a criá-lo? Não propriamente, ou seja, eu sempre fui muito influenciado por uma série de géneros musicais e sempre fui bastante eclético enquanto ouvinte, enquanto consumidor de música, e isso depois acaba por se refletir também na música que faço. Por muito que eu me queira, e até agora não quis, mas por muito que eu quisesse afunilar o meu trabalho mais para um género ou para outro género musical, eu sei que, na verdade, vou ter sempre aquelas influências todas ali presentes no que eu fizer e na música que me for surgindo. Se bem que neste disco eu acho que, em termos de géneros musicais, ele está mais, se quisermos, mais homogéneo em relação ao primeiro. O primeiro tinha ali umas derivações para um bocadinho para o fado, para soul, para rock, pop, funk e mais e blues e por aí fora. E este aqui é um pouco mais, digamos que afunilado, lá está, mais restrito em termos de géneros musicais, portanto anda muito à volta da pop, do rock e do funk, depois ali com um ligeiro desvio para o jazz, mas estamos a falar de um tema, assim, um pouco mais jazzístico, mas anda muito, muito à volta do universo pop, rock, funk, que são três géneros musicais que me influenciaram, que sempre me influenciaram e que também gosto de explorar enquanto autor. Mas é como eu costumo dizer, portanto, eu quando faço música procuro primeiro que ela me... procuro primeiro rever-me nela, portanto, que a música que faço também, de certa forma, vá ao encontro da verdade, da minha verdade enquanto autor, enquanto compositor. E depois, obviamente, a partir daí, quanto mais pessoas gostarem daquilo que eu faço, pois melhor. Fico muito satisfeito que assim aconteça. Não procuro propriamente ter aqui uma postura, passo a expressão, autista, enquanto criador de música, mas sempre com esta premissa de, primeiro, ser coerente comigo próprio, ser coerente comigo enquanto músico, enquanto consumidor de música, e depois que possa chegar ao maior número possível de pessoas. Portanto, isto para dizer que eu nunca fui muito de seguir tendências, agora vamos fazer uma música assim porque é o que está mais na berra, na moda, é o que o mercado está a pedir. Não, eu faço música tento fazê-la com o mais verdadeira possível relativamente ao que eu sou, a quem eu sou. somos difíceis de entender e era tão fácil resolver a questão. Só para dizer um sim ou não, viramos tudo do avesso sem querer. Para antever a solução, simplificar é o caminho a seguir. Não perder tempo a decidir, chegar ao ponto de partida e partir. Entrelaçados, complicados, baralhados, desligados. Só porque amamos, odiamos e pensamos, resumindo. Só porque somos humanos. Quando sabemos de antemão que faz tudo parte de um plano maior, a previsão do que é pior não corresponde à nossa condição. Entrelaçados, complicados, baralhados, desligados. Só porque amamos, odiamos e pensamos, resumindo. Só porque somos humanos. Já decidiste e aconteceu. Vê lá se custou muito chegar ao fim. Não custou nada cá para mim. Não venhas dizer que o complicado sou eu. Entrelaçados, complicados, baralhados, desligados. Só porque amamos, odiamos e pensamos, resumindo. Só porque somos. Entrelaçados, complicados, baralhados, desligados. Só porque amamos, odiamos e pensamos, resumindo. Só porque somos humanos. Só porque somos humanos. À gravação, onde é que surgiu o contributo dos músicos que, pelo que percebi, são, para ser músicos de eleição, acabam por ser amigos, de algum modo, são aqueles que vêm acompanhando sempre? Sim, este processo, eu falo muito no coletivo, no nós e na equipa, porque, na verdade, o álbum é assinado por Ruben Portinha, mas acaba por ser o resultado de um trabalho coletivo. E neste caso, dos quatro músicos que estão comigo no disco, três deles já vêm do primeiro álbum e já vêm também de muitas experiências de palco. Estou a falar concretamente do Nuno Barreto na guitarra, o Ricardo Duarte no baixo e o João Coelho na bateria. E agora juntou-se a nós, em boa hora, o José Manuel David, nas teclas, que é um músico também já bastante experimentado e que, apesar de vir de outras naturezas musicais, é alguém que, acima de tudo, é músico e, acima de tudo, é melómano e, como tal, é uma pessoa que não tem palas, digamos, ou seja, não é preconceituoso musicalmente falando. E isso enriquece-nos muito e ele acabou por vir enriquecer também o trabalho. E lá está, o processo dos arranjos, do debate, digamos, de o que é que poderia resultar melhor neste tema, naquele tema, sendo um trabalho que foi essencialmente assumido por mim, acabou por ter muito esse contributo do resto da banda, e cada um com as suas linguagens musicais acabou por acrescentar mais valias, e certamente que os temas como estão agora estão assim também por intermédio de, e pelo contributo de todos eles. Nós tivemos várias sessões em que nos sentámos todos à volta da mesa de mistura e debatemos as coisas e um dizia, pá, eu aqui acho que falta isto, epá, eu aqui acho que ficava melhor desta ou daquela maneira. E eu gosto muito desse processo porque também gosto de aprender com as outras pessoas, gosto que todos se identifiquem com o resultado final e não é propriamente aqui um trabalho de, ok, isto é uma democracia, mas quem manda sou eu, como se costuma dizer por brincadeira. Sim, ou seja, de algum modo, este trabalho que está aqui vertido é seguramente muito mais do que a soma das partes. Sim. É mais do que a soma das partes e é, acima de tudo, uma soma, mas no sentido de trabalho coletivo, lá está, como eu estava a dizer. Não é algo de... não é unilateral, não é narcisista, não... Pronto, lá está. Obviamente que o autor tem sempre, e eu particularmente, tenho o voto de qualidade, não é? Quando costumo criar os temas, tenho normalmente bem definido aquilo que gostava que cada tema fosse... Mas também é muito, muito importante nós termos outras visões. E outras visões que muitas vezes, eu diria, na maior parte das vezes, vêm acrescentar qualidade ao trabalho. E eu acho que aqui é o caso, porque estes quatro músicos, para já, temos uma relação muito de amizade e de entreajuda que sempre esteve presente. Isso é muito importante, nós identificarmos com as pessoas com quem trabalhamos, porque eu costumo dizer que posso chamar os melhores músicos do mundo para trabalharem comigo, mas depois, se não houver ligação entre nós, não vai adiantar muito. E neste caso, eu gosto sempre que nos discos e no trabalho de estudo também se sinta essa orgânica, essa dinâmica, essa verdade, como eu dizia há pouco, do trabalho que desenvolvemos em conjunto. Carros pela estrada, confusão. Homens e mulheres andam a mil. Lá foi mais um comboio. Cores ao acaso pelo chão. Sombras, luzes e raios de sol. Tanto frio, só há uma cadeira. Olá, posso? Sim. Claro. E se falarmos aqui dos músicos, está na altura também de falar das vozes que vêm aqui juntar em quatro sistemas, das quais tenho que me penitenciar, pelo menos duas delas nunca ouvi falar. Daí que mais interessante será que nos apresente as pessoas que escolheu para consigo fazer duetos em quatro destes 12 temas. Foram vozes que eu escolhi a pensar exatamente na postura musical e na forma de cantar, de interpretar que eu queria para cada um destes quatro temas, e eu fui muito por aí, não tanto por nomes, mas pelas pessoas e pelos intérpretes, pelos cantores que são. E então, neste caso, temos logo na primeira faixa que dá nome ao álbum, que é o Tinha de Arriscar, a André Valeiras, que tem uma voz singular. Gosto muito da voz dela, da forma de interpretar da Andreia, que é alguém que ainda, digamos, que não faz da música a sua profissão, ou pelo menos a sua principal profissão, mas acho que tem todo o potencial para lá chegar. A Marília Lopes é uma cantora de São Paulo, uma cantora, compositora, instrumentista brasileira com muita, muita qualidade. Eu conhecia quando ela participou cá em Portugal num programa de caça-talentos, há cerca de, neste caso, em 2018, e mal a ouvi, fiquei logo impressionado com a qualidade dela. A ilusão do tempo, a solidão de um temporal. O tempo é um momento, o tempo tem final. A noite cai na rua, o dia não esperou por nós. A luta continua, que não nos falte a voz. Fúria de viver, de cantar também, dar e receber coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. O tempo não tem hora pra ir e nos abandonar. Se a gente se demora, arrisca-se a ficar. Com tudo por metade, tudo adiado sem razão. Que não falte a vontade, que haja mais ação. Fúria de viver, de cantar também, dar e receber coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. Passam anos, dias, horas, sempre tudo igual. Pensam que o tempo não acaba. Zona de conforto é difícil de largar, mas não há vitória sem falhar. Coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. Fúria de viver, de cantar também, dar e receber coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, desperdiçar o que o nosso tempo tem pra dar. O que o nosso tempo tem pra dar. O que o nosso tempo tem pra dar. Depois o Pedro Vicente, que é um músico também de muito grande qualidade, que é compositor, que é multi-instrumentista, que é autor, que tem um álbum também já editado, e é uma pessoa que me é muito próxima, um grande amigo também. Uma palavra, um sentimento, um reencontro por marcar. Voltar ao dia, àquele momento, rever a história começar. As mãos fechadas, calor e frio, um rumo inteiro por escrever. Abrir o peito ao desafio, não ter vergonha de dizer que quis voltar ao instante em que, por fim, eu vi o céu. Foi longa a espera, dias perdidos, sem espaço para ver quem sou. Guerras abertas, mal entendido, quem era eu e o que mudou. Não me contive nesta vontade, senti-me pronto a renascer. Não escondo nervos nem ansiedade, mas tenho orgulho em dizer que quis voltar ao instante em que, por fim, eu vi a luz. Vi ao encontro daquilo, conseguiram corresponder àquilo que eu imaginava para cada uma das músicas, a forma como elas deveriam resultar no final, o que é muito bom. E depois também, enfim, também são, lá está, como eu dizia, são vozes que se encaixam perfeitamente nos temas e são também quatro pessoas que eu acho que as pessoas, que o público em geral, enfim, que todos nós deveríamos procurar e descobrir um pouco mais o trabalho de cada um, e espero também que este disco possa, de alguma forma, contribuir para que eles se vão também afirmando cada vez mais. A sua vida sem um rasgo de alegria, uma prosa tão batida que já ninguém lia. se a olhar para a janela, sempre à espera de um sinal, um recado de uma estrela, um gesto sentimental. Passavam lentamente, sem cuidado nem apego. Andava nas bocas de toda a gente, por espalhar aquele desassossego. Já nem se reconhecia, já não tinha o que dizer. Mas qual a ferida que lambia? Só ela o quis saber. Quando um dia lhe apareceu à frente, vinda dos confins do céu, a escuridão passou de repente e um sorriso apareceu. Ali estavam só os dois, todos fogo e coração. E o que aconteceu depois não cabe numa canção. Oh, oh. Conversa levou-nos aqui a uma fase de desafios. São três que não pré-anunciei ao Ruben, mas que espero ter disponível para eles. E o primeiro deles é este. Imagine, antes de mais não me perguntei se conhece aqui a zona de Oliveira do Hospital, mas confia em mim quando vou dizer que temos aqui um bom anfiteatro natural, ao ar livre, aqui no Parque de Mandaneiro, e que no próximo verão, Covid-free, temos aqui um espetáculo de Ruben Portinha. Mas, enfim, como os beirões gostam de dizer que são, sabem receber, lhe dizem ainda mais. Traga consigo duas bandas, ou dois autores, dois cantores nacionais com quem gostasse de partilhar o palco, em termos de sarau. Quem é que iria convidar? Para já, se esse convite surgir e se se confirmar, fica desde já aceito e é com muito gosto que eu aí vou. Quem é que eu iria convidar? Portanto, aqui pode ser quem eu quiser, não é? Quem quiser, exatamente. O limite é a imaginação. Exatamente. Aliás, estamos nesse campo ainda no potencial, portanto. Bem, há um nome que para mim é incontornável e que é uma das minhas maiores, sempre foi e continua a ser uma das minhas maiores influências, que é o Jorge Palma. Uhum. Alguém com quem eu já tive o prazer de cruzar. Mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar, só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é ele quem me protege, quando alguém quer a força ser dono de mim. É logo assim, à partida, um deles... E escolhendo também aqui um nome internacional e para mim é um dos maiores génios da música de todos os tempos. É um músico com uma criatividade impressionante. Stevie Wonder. Seriam se calhar assim as duas... os dois nomes da música de todo. Eu acho que quer um quer outro são dos nomes... Dos maiores nomes da música mundial... de todos os tempos, porque nós às vezes em Portugal temos a, peço desculpa pela expressão, temos a mania que os outros é que são sempre bons e nós andamos sempre atrás do pelotão da frente, mas na verdade em Portugal temos gerações e gerações de músicos extraordinários, gente ligada à música, seja como instrumentistas, seja como vocalistas, etc, etc, compositores, maestros, enfim, gente notável, com uma qualidade impressionante e de nível mundial. Sim, mas isso é uma questão educacional portuguesa que só quando lá fora dizem que somos bons é que acreditamos nisso. E mesmo assim ainda somos ruídos às vezes pelo sentimento de inveja. Exatamente. Mas, enfim, a pergunta há pouco era dirigida para o Nacional, mas de algum modo antecipou o segundo desafio. O segundo desafio era, sim, o segundo desafio era precisamente perguntar-lhe se viesse alguém tocar a Portugal e que quisesse a sua participação, com quem gostaria de participar. Presumo que aqui então seria aqui a resposta do Stevie Wonder, então, não é? Então, ok, vamos colocar aqui o Stevie Wonder e ali atrás colocamos, por exemplo, para dar um nome de uma geração mais recente, colocamos o Miguel Araújo. O Miguel Araújo, muito bem. O ex-azeitona Miguel Araújo. Agora, o último desafio. Dizem que é o mais difícil, mas vamos ver. Imagino que iremos ter aqui um disco de tributo, de homenagem a uma banda, a um autor nacional, e que pediam, precisamente, ao Rubén Portinha que fizesse a sua versão de um tema desse tal autor para entregar o tal disco de tributo. Ora bem, quem é que gostaria que fosse homenageado nesse sentido e que tema é que escolheria? Eu escolheria, provavelmente, os Ornatos Violeta. Ornatos Violeta. E o tema? E o tema? Podiam ser vários, na verdade. Podia ser, por exemplo, o Chaga. Passámos aqui a fase dos desafios, passou com maestria. Teria muito gosto, de facto, de dizer-lhe que o tal concerto ficaria marcado para o ano. Seguramente quem nos está a ouvir também concordaria muito. Vamos ver se para o ano, de facto, há condições para isso. Isso aqui é a Câmara Municipal, se está a nos ouvir também e se traz cá este, tinha de arriscar aqui a Oliveira do Hospital. Gostava muito. Já agora, só por uma mera curiosidade, eu sou um apaixonado pela rádio também e a rádio, na verdade, sempre foi um dos meus grandes objetivos profissionais também. E eu passei durante 6 anos por um projeto de rádio online, que é a Rádio Zero, uhum. Que é feita no Instituto Superior Técnico. Exatamente. E durante vários anos pude trabalhar com o atual, com o então responsável máximo pela Rádio Zero, que é precisamente de Oliveira do Hospital. Precisamente. Ricardo Reis. E de onde trabalhou também aqui um ex-colega nosso aqui da Rádio Nova, o Miguel Coelho, entanto, que começou aqui com o Espalha Factos, enquanto programa de rádio, hoje um blog com bastante aceitação nacional e da qual, entanto, ele também já se formou em inclusão social. Portanto, a rádio tem, não é o caso presente, que, como vê, é fraco apresentador, mas efetivamente. Nada disso. Seguramente. Eu tenho noção das minhas limitações. Efetivamente, já saíram aqui várias pessoas que estão hoje na imprensa nacional, quer televisão, quer em rádio. Pronto, enfim, a rádio tem várias questões e várias vantagens que eu só encontro vantagens no que diz respeito aqui a estes jovens que hoje espero também se iniciem. Eu iniciei aqui muito jovem e que hoje também se pretende que de facto iniciem. É uma rádio que não renumera as pessoas, portanto é feito por Carolice, portanto tem todas as vantagens que eu vejo da comunicação social. Hoje, quando estamos muito virados para botões, estes ainda eram os botões que nos faziam falar e não teclar. Portanto, há várias vantagens. Olha, ainda bem que puxou à conversa, à colação, esta questão da rádio, olha, e fico satisfeito que assim seja. E digo-lhe só mais uma coisa para terminar esta questão, é que normalmente nós dizemos que quando não somos remunerados somos amadores. Não deixa de ser verdade, porque para mim amador é aquele que ama o que faz. E por outro lado, há gente de altíssimo valor e de grande profissionalismo a trabalhar neste tipo de projetos que que não têm remuneração, mas que por isso não deixam de ser menos profissionais do que os outros. Espero por ti, eu não sei se vale a pena esperar. Sei que por ti eu tudo dei, não adianta negar. Espero por ti, sim ou não, ajuda-me a decidir. Ando ao frio em pleno verão, já não consigo dormir sem saber o que queres tu de mim, sem querer chegar ao princípio do fim. Olha bem, não me dês o que não queres ter de ninguém. E não me queiras arrumar só com um talvez. Sei que adoras o se, como cantou o Javá. Mas por favor, resolve-te, não deixes para amanhã. Não me faças mais balançar sem ter para onde cair. Mais vale doer e sarar que pôr um talco e abrir outra vez. Ferida aberta pela mão, talvez. Nem dás por nada quando te falo da dor. Diz-me lá se vale a pena ou não. Quero sair do limbo do amor. Sair do limbo do amor. Aqui já de mostrar o disco, até da própria promoção, mas isto traz-nos aqui a questão, de facto, como disse muito bem há pouco, se houve questão que, ou entidade ou zona da economia também que está prejudicada, é efetivamente a cultura. E isso traz-nos também a questão da venda dos discos. Eles têm que ser mostrados, porque até pessoas tenham acesso e ter noção deles, mas a venda dos discos já antes disto era aquilo que nós sabíamos. Esparsa, pequena, e cada vez mais as pessoas tendem a ouvir um tema ou dois e ficar-se por aí. A compra dos discos não existe. E se existe, muitas vezes é após os concertos. Concertos esses, voltamos, isto é pescado de rabo na boca, não têm existido. Ora, enquanto autor, e até de um disco que teve a visibilidade de ser um disco anterior, no momento em que saiu, como é que vive com este, enfim, com este, entre aspas, fenómeno? Eu acho que, tendo em conta as dificuldades todas que o setor da cultura está a atravessar, e é um apelo que eu também já tenho deixado noutros espaços, e agora que se aproxima a época do Natal e tudo mais, eu acho que quem o possa fazer, obviamente, uma forma muito boa de apoiar os artistas é precisamente comprar as obras deles, é precisamente levar as obras deles para casa. Mais do que ouvi-la online, ou, que também é um caminho válido, mas essencialmente comprar os discos, comprar bilhetes para ir ao teatro, comprar, enfim, consumir cultura é uma forma muito boa de apoiar os artistas. E obviamente que nós sabemos que hoje em dia o mercado físico, o mercado dos CDs, não é? De ter o objeto, é cada vez mais fenómeno da internet, do consumo de conteúdos online hoje em dia prevalece, e cada vez mais, porque inclusive nos carros, nos dispositivos móveis, em todo o lado onde, digamos, que era mais tradicional nós termos, se calhar darmos mais uso aos objetos físicos e mesmo nos equipamentos que temos em casa e por aí fora. Hoje em dia já praticamente todos eles têm essa vertente digital. Não deixa de ser, e principalmente para quem faz edições de autor, mas também para as próprias editoras e para que possam continuar a ter meios de subsistência para continuar a lançar os seus artistas, é muito importante esta compra do físico, não é? do objeto físico, do CD neste caso. E pronto, é também uma, já agora aqui um repto que eu deixo para quem queira ter este segundo álbum e eventualmente também o primeiro, que tenha interesse nisso, basta enviar-nos uma mensagem pela página do Facebook, Ruben Portinha Música, basta lá ir e deixar uma mensagem, ou no Instagram, o caminho é o mesmo, Ruben Portinha Música, ou rubenportinhaoficial@gmail.com, basta enviar-nos então uma mensagem ou um e-mail e dizer: eu gostaria muito de receber o disco em casa. Nós enviamos as informações todas e enviamos o disco, e a pessoa vai recebê-lo em casa confortavelmente. Mas é essencialmente isto que eu queria dizer, é um apelo a que nós todos possamos apoiar a cultura consumindo-a. E uma gota de água no oceano, efetivamente, mas se calhar hoje em dia é aquela que é o suficiente para a fase de sobrevivência. Depois, outros dias virão. Sim, porque vamos ver uma coisa. Por exemplo, fazer um álbum requer não só muito investimento pessoal, investimento de tempo, de trabalho, mas também investimento monetário. Propriamente dito, as coisas são como são. E quando nós... Então, quanto é que custa o teu disco? São 10 euros. 10 euros, tão caro. E às vezes nós dizemos isto, não é por, obviamente, maldade ou por... Mas aqueles 10 euros muitas vezes não chegam sequer para cobrir o investimento que foi feito para fazer aquela unidade. Se é que me estou a fazer entender. Claro, claro, entre gravar o álbum, as horas de estúdio em que se investe, o grafismo, as fotografias, a fabricação, tudo, muitas vezes aqueles 10 euros não cobrem nem sequer metade do investimento que foi feito para fazer... Eu digo 10 euros, é um mero exemplo, 10, sim, 15, correto, 20, o que for. Sim, sim. O que for. E, portanto, se nós, se nós tivermos mais este hábito... obviamente que há pessoas que não têm essa possibilidade financeira. Sim, sim, a quem 10 euros, efetivamente, enfim, pesa no orçamento familiar, não é? Claro, portanto, claro. Aí... Mas seja consumir os temas nas plataformas digitais, partilhar a música dos artistas, ir aos concertos e por aí fora, não é? Ir aos concertos agora, obviamente, que é algo já mais limitado nos iremos, tempos que vivemos. Iremos, mas, se quiser, iremos. Mas as coisas vão de voltar ao normal. É uma forma de estarmos todos ligados, porque quando nós fazemos um disco, um quadro, uma peça de teatro, nós oferecemos também para partilhar com os outros e para oferecer aos outros, não é? E portanto criando aqui esta rede de partilha de entreajuda, não é? Acabamos também por nos tornarmos todos mais, digamos, mais sustentáveis uns em relação aos outros. Quero ganhar, mas sei perder. Quero jogar até ao fim. Quero semear e colher e fazer aquecer o que tu sentes por mim. Quero chorar, mas sei sorrir. Quero sentir, mas sem chorar. Quero saltar, mas sem cair, insistir e subir para te poder encontrar. Não tenho nada a perder, estou convencido que vou ganhar. Não tenho nada a perder, não me paro, vou correr, vou tentar. Vou ver se te levo a cantar. não tenho nada a perder. Estou convencido que vou ganhar. Não tenho nada a perder, não paro. Vou correr, vou tentar. Vou ver se te levo a cantar. Sei onde vai o teu andar, mas não me fico por aqui. E não me tentes enganar, porque eu vou te encontrar e correr atrás de ti. Se eu te disser que sei perder, não acredites, vai por mim. E agora ficas a saber, não me vou mais render e vou ganhar-te no fim. Não tenho nada a perder, estou convencido que vou ganhar. Não tenho nada a perder, não paro. Vou correr, vou tentar. Vou ver se te levo a cantar. Não tenho nada a perder, estou convencido que vou ganhar. Não tenho nada a perder, não paro. Vou correr, vou tentar. Vou ver se te levo a cantar. Deixou as pistas abertas para muito mais conversa, mas a verdade do tempo é que não deixa. Portanto, por culpa sua, e como tal, terá que se redimir disso, numa próxima oportunidade, que seja ou por concertos ou por disco, temos que agendar uma nova conversa, até para completarmos esta, porque ficou aqui muita coisa por saber ainda. Portanto, meia já culpa. Sabe que a porta está aberta. Meia culpa, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quero mandar um grande abraço para o Pedro e para toda a equipa da Boa Nova. Um grande abraço para todos os oliveirenses também, para toda a gente que nos ouve. Muito obrigado. Boas festas para si e para os seus também. Muito obrigado igualmente. Um abraço. Vou tentar, vou ver se te levo a cantar. Não tenho nada a perder, estou convencido que vou ganhar. Não tenho nada a perder, não paro. Eu vou correr, eu vou tentar. Vou ver se te levo a cantar.